meu nome era Daniel. Orava a Deus dia e noite, não cansava de clamar. Quando de repente uma cilada de morte estavam ali preparar. Na cova dos leões ele foi jogado, pois os seus inimigos queriam matá-lo. Deus estende suas mãos sobre Daniel e nada pode lhe tocar, pois o anjo do Senhor estava ao seu lado e a boca dos leões já tinha fechado. Deus estende suas mãos sobre nós e o inimigo sai envergonhado. O Deus de Daniel na doença ou na perseguição, a vitória do povo de Deus em qualquer situação. Na cova dos leões ele foi jogado, pois os seus inimigos queriam matá-lo. Deus estende suas mãos sobre Daniel e nada pode lhe tocar, pois o anjo do Senhor estava ao seu lado e a boca dos leões já tinha fechado. Deus estende suas mãos sobre nós e o inimigo sai envergonhado. O Deus de Daniel está presente aqui, protegendo seu povo, e o inimigo não pode resistir, seja na fornalha, na tormenta, seja na doença ou na perseguição, a vitória do povo de Deus em qualquer situação. O Deus de Daniel está presente aqui, protegendo seu povo, e o inimigo não pode resistir, seja na fornalha, na batalha, na tormenta, seja na doença ou na perseguição. Vitória do povo de Deus.